de Jesus misericordioso, nas suas santas chagas, dolorosas e gloriosas. Venha com sua família, traga uma intenção. Onde você quer que a misericórdia de Deus brilhe? Ano Santo da Misericórdia. Vamos juntos celebrar a Festa da Misericórdia no dia 3 de abril, no Santuário de Guadalupe, no coração de Curitiba. Evangelizar é preciso. Olá, querido povo de Deus, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Quero convidar você para peregrinar comigo pelos santuários marianos de Portugal, Espanha e França. Visitaremos o Santuário de Nossa Senhora de Fátima e a cidade de Lisboa, em Portugal. Na Espanha, iremos juntos a Barcelona e em Zaragoza, onde conheceremos o belíssimo Santuário de Nossa Senhora do Pilar. Na França, iremos ao Santuário de Lourdes e na Capela da Medalha Milagrosa. Já em Lisieux, passaremos por locais da vida religiosa de Santa Teresinha do Menino Jesus. A peregrinação será do dia 5 de abril a 16 de 2016. Mais informação, acesse o site padrereginaldomanzotti.org.br e preencha o formulário que entraremos em contato. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, hoje, Sábado Santo, a expectativa é do sepulcro vazio, é da vitória. Você que rezou comigo o Terço da Misericórdia, muito obrigado. Você que está me acompanhando em casa, não esqueça, obrigatoriamente, necessariamente, hoje à noite ou amanhã, seja qual for o horário, participe da Missa da Ressurreição, na sua comunidade, na sua paróquia. Filhos queridos, escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Padre Reginaldo, eu sou um filho de Deus de Carmo da Cachoeira, estou ligando para deixar meu testemunho, pois nessa novena da Santa Cruz recebi a graça de conseguir confessar, padre, porque eu tinha muito medo. Mas com essa novena, graças a Deus, nessa última sexta-feira, eu fui e entreguei todos os meus pecados na mão do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Padre. Sua bênção. Deus abençoe, filho. Você de Carmo de Cachoeira, um grande abraço a todos que me acompanham. Filhos queridos, vamos lá. Bíblia aberta. Cartilha de oração. É que a palavra de Deus tome conta de nós e o texto de hoje, Lucas 24, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com vestes resplandecentes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Eles, porém, disseram-lhes: Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e no terceiro dia ressuscitar. Voltando do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11 e todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas estes acharam tudo isso um delírio e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu no túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu até enfatizei uma frase do texto. Escutaram, mas acharam tudo aquilo um delírio, uma fantasia, em outras palavras, uma mentira. No primeiro dia da semana, Jesus havia dito: depois de 3 dias, ressuscitarei. As mulheres foram. Foram cedo porque, tendo Jesus morrido na sexta, sábado era impossível de embalsamá-lo. E como já estava o sol se pondo na sexta-feira, não deu tempo de fazer os rituais fúnebres. As mulheres foram na madrugada do domingo para fazer os rituais que não tinham sido feitos na sexta-feira, porque o sol já se punha. Por isso o anjo diz: vocês procuram entre os mortos o que já está vivo? Mas como os 11, e olha, os 11 apóstolos acharam que era delírio, também muitos hoje não entendem que a vitória vem depois da cruz. Sendo sábado santo, é tempo de reflexão, é tempo de pensar, é tempo de ressuscitar. Eu te ofereço a dor, Senhor, que existe hoje em mim, que parece não ter fim. Eu olhar sem forças vim te buscar, em tuas mãos vou me esconder, pra depois poder nascer. Presta atenção nessa letra. Sábado Santo. Que vem depois da cruz. Que vem depois da cruz. Está perto de chegar. Faça com que esta vitória aconteça em sua vida. Faça com que esta vitória aconteça na tua existência. Que a Páscoa seja de fato uma realidade. Uma realidade de fé. Senhor, eu creio e espero. Peço, Senhor, a graça de ver as pedras da minha vida serem removidas. Eu peço, Senhor, a graça da ressurreição. Ajude-me, Senhor, a mover os obstáculos, a vencer as provações, a superar os medos. Que a Tua ressurreição não seja vivida nem sentida por mim como um delírio, mas uma realidade. Dá-me a graça de uma santa Páscoa, Senhor. Senhor Deus, certos da vitória, certos da Tua ressurreição, abençoe a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família e todos os objetos. Abençoai para que nós possamos estar atentos na luz sem ocaso que vai brilhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Desde já uma feliz Páscoa. Evangelizar é preciso, até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.